Não gosto de lembrar a época de 90, um puto vivido, nascido em 86. Foram tantos os traidores que nem sei quem são os fiéis. Foram poucos os bons tempos que os maus os superei. Foram quantas as promessas que me fizeram. Foram quantos os bofes que entraram por um ogueirão. Foram quantos os amigos que perdi. Já perdi a conta de quantas vezes pergunto porque estou aqui habituado na desgalha. Não tinha paiava, pois como é óbvio ninguém me dava nada. O pouco que tinha era de mínimas pesadas. De dia dormia, de noite eram padradas. Cabeça não pensava, com fome bloqueava. Foram quantas as pesadas que não deram em nada. Noite sem dormir na escada, pois tropa flashava. À toa chorava, à espera de uma vida que Deus nunca lhe dera. E acredita que até hoje o tropa ainda está à espera dessa vida. Essa vida. Fazer a pista desde puto, como é duro, segura a barra para não me deixar ir ao fundo. Diariamente preciso da palavra-chave para poder estar, para poder passar, sem que me tentem roubar. Dentro do meu, dentro do teu, quero sim. Bofes arrancam mais um dia tentando pôr um fim. Por um fio corre muitas vidas, onde há fome ninguém lhes acolhe. Vejo o pobre a roubar o pobre, isto assim não pode. A cara podre, roubam quem passa. Já desembaraça esta live cada vez mais caça. Com isto tudo tem que surgir o carjack. Já não rende roubar à porta do metro. Com algumas tiras vou-me safando de zona a zona. Canto a canto é tudo o mesmo, não muda tanto. Ouvida, ouvida, não me lê para isso. Ouvida,